sentida, a ebulição de tanto sentimento na mente e no coração. A chapa esquentou e eu não pude correr. Pra não me trair, sucumbir e não me perder. Eu tive medo sim, mas tive que escolher entre me acovardar ou lutar e assim vencer. Só depende de mim e eu não vou me esconder. Não tem tempo ruim, eu não espero Deus prover. Sei tudo o que plantei, tá na hora de colher. Guardei o meu rancor e quero te agradecer por toda a dor que no amor só me fez crescer. Me fez melhor, bem maior, me fez perceber que tá em mim toda a força necessária pra sobreviver. Viver e enfrentar qualquer batalha. Eu caí em um coma profundo, consequência da guerra no mundo. Despertei e agarrei o escudo. Eu tomei a espada em punho. Arrisquei e perdi quase tudo. Eu sonhei e conquistei quase tudo. Mas eu não quero quase só tudo. Se liga em quem tá no topo, vagabundo. É nós mesmo, teve quem não deu valor. Hoje é maior satisfação olhar no olho de quem duvidou. Minha retribuição é com muito mais amor. Essa é minha missão, o rap não me abandonou. É pela paz que eu não vou seguir calada. Eu quero muito mais do que as pedras nessa estrada.